Sucesso do meu parceiro Aladim. Volta, amor, volta pra mim, vai. Bruno Bruni, pra tocar no seu coração. Acaba não mudar, porque se acabar eu vou junto. Parece um manequim, linda e sem coração, perfumada e maquiada, e sai espalhando ilusão. Ela é mais que um vício, te ilude, te engana. Ela é louca na cama e mente falando que ama. E aí? O que ela tem de bonita, tem de bandida? O que ela tem de gostosa, tem de perigosa? O que ela tem de charme, tem de falsidade? Ela é uma covarde, mas eu quero ela pra mim. Volta, amor, volta, amor. Pode me iludir. Volta, amor, volta, amor. Que eu te quero mesmo assim. Volta, amor, volta, amor. Vem, pode me iludir. Volta, amor, volta, amor. Que eu te quero mesmo assim. O que ela tem de gostosa, tem de perigosa? O que ela tem de charme, tem de falsidade? Ela é uma covarde, mas eu quero ela pra mim. Volta, amor, volta, amor. Vem, pode me iludir. Volta, amor, volta, amor. Eu te quero mesmo assim. Volta, amor, volta, amor. Vem, pode me iludir. Volta, amor, volta, amor. Eu te quero mesmo assim. Volta, amor, volta, amor. Vem, pode me iludir. Volta, amor, volta, amor. Eu te quero mesmo assim. Volta, amor, volta, amor. Pode me iludir.